faz um Decadentes. Depois dessa incrível vitória em cima das Cocotinhas, 2-1, primeiro jogo do Mineiro, estamos aqui de novo, mais uma vez, para conversar sobre a partida. O Alisson, dê seu boa noite. Boa noite para todo mundo. Se a galera soubesse o papo que rola antes aqui, hein? Pois é, metade do programa foi embora. Mas quem gravou tudo memória e vai repetir tudo que nós falamos agora é o nosso querido senhor Corneta. Senhor Corneta, pode começar o resumo. Resumo? Espera que eu vou passar o resumo para vocês agora. Menino Ramon, dê boa noite. Buenas noches. É o coelho mais heavy metal do mundo. Chupa, cachorrada. É nóis. Eu posso dar boa noite agora? O som da galinha no bastante? Boa noite. Som da coelhada. Galinha. Coloca o som aí de novo. Que põe aí que ninguém ouviu direito, esse trem. Não pera deu aí. Não? Não. Deu ruim? Pera aí que eu vou tentar de novo. Aqui esse copinho com barbante, né? Eu já tive um copinho no YouTube aqui, um som de galinha. Aí é o que saiu. Eu queria galinha morrendo, mas tá bom, tá bom. Queria galinha morrendo. No meio que vem ela morre. É. É plástico. É porque ela não morreu ainda, ela só morre domingo que vem. Você vai ter uma semana pra se domingo preparar. Domingo que vem, já tem a notificação que o campeonato não vale. Ah, não vale? Não, a partir do ano que vem não vale nada estadual, é rural. Que pena, aí rapaz. Aí começam a chamar de rural de novo. Vamos aproveitar essa semana. Semana passada então, né? Teve isso, né? Aham. Uhum. Já não valia nada, agora conseguimos não valer, estragamos o campeonato de dois times já. Que coisa, deixando grande parte da população de Belo Horizonte triste, né? Muito bem, 2-1, eu tava esperando um 1-0 magrinho. Mas aí, quando o jogo começou, o América entrou muito bem. O América jogou direitinho. Sim. Né? Essa é uma das melhores partidas da América no ano. Eu acho que... Eu arrisco dizer que foi a melhor. Sim. Né? Time organizado. Mas pegando um time fraco, né, gente? Convenhamos, né? A OIT valorizou muito mais empate com o Atlético da nossa vitória. Certamente. Mas eu acho que agora... O gramado lá... Jogou, não? Esse time não é de democrata de Vespasiano, não? Cadê a massa que não foi? Eu vi o democrata de Vespasiano lá, não? Também não entendi. É, isso vale já ressaltar de cara que mais uma vez a torcida da América foi a maior num clássico, hein? Não sortearam pro chão de gás no time do Atlético lá, não teve sorteio de cesta básica. Domingo que vem tem o sorteio do botijão de gás. É, o ingresso deve ser R$5, né? E a torcida de parabéns, viu? Deu show hoje. Torcida americana, a torcida americana, sim. Cada vez melhor. Não só a torcida, como a diretoria e o patrocinador intermédio que distribui o ingresso para a turma lá. Sim. Deu uma filtrada violenta. Eu e o Ramon fomos lá ontem. Realmente não dá para caninos pegarem ingresso. Teve um infiltrado lá com a camisa, até que postaram a foto lá. Mas... A gente botou a foto lá na página do Decadentes, que estava lá discutindo. Mas realmente é uma promoção hoje legal. O trabalho da polícia também foi muito bom, que colocou pra fora mesmo. Teve um louco, um cara já de idade, cabelo grisalho, assim, que ele queria entrar com a camisa do Atlético na mão. A polícia pôs pra fora. Não teve esse negócio de pra torcida das cachorradas, não. Uh-huh. Mandaram pra fora. Mas eu acho que é isso que tinha que sempre ser feito isso, porque aí o cara já sabe que vai dar merda. E a torcida do América também não ficou naquela do Mequinha pra fazer amor, não. Pôs pra fora mesmo, cara. Não quero nem saber. Fala assim, tem que cantar, vai pra fora. Não, a gente solta o bicalho na torcida lá e ele resolve o problema, cara. Ninguém está restringindo o acesso de ninguém. Não é nenhum absurdo você pensar uma coisa dessa. Mas, gente, você tem o seu espaço. É cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadradinho. Se o América quiser fazer, se o Atlético, o Cruzeiro, se alguém um dia resolver fazer um pedaço da torcida mista, como fizeram lá o Grêmio Internacional, como outros clubes têm tentado fazer, beleza, aí você tem um espaço destinado a isso. Agora, enquanto não há esse acordo, é cada um no seu quadrado, bicho. E se o seu ingresso tá caro, o meu tá mais barato, porque é o meu time que tá mandando o jogo, você não vai vir aqui comprar ingresso e achar que você vai entrar. E no próximo vai ser diferente. Sabe, é de uma estupidez. Durante a semana, enquanto essa conversa estava rolando, sejamos justos. Números das torcidas: 3.830 americanos, 3.358 caninos. Pronto. Acabou. Durante a semana, embora alguns atleticanos, os malandrão, que se acha bonitão, ficaram postando que vamos tudo lá entrar na torcida do América e tarará, É, eu vi também muitos atleticanos, esses mais sensatos, condenando isso, condenando essa atitude. Falou, gente, vocês são estúpidos, o que vocês estão inventando, sabe? Para com isso. Então, eu queria falar aqui, Henrique... Bosta na cabeça, vai, diga. O Cláudio falou aí. Mas da... Vocês não podem esperar fala... uma atitude legal de um atleticano, né, cara? O cara é atleticano, não dá. Falando aí da Intermédium, eu tô achando bacana demais, porque é desses últimos tempos aí, pra mim é o patrocinador que eu tô vendo mais vestir a camisa mesmo. Hoje Sim. eu vi também uma galera que tava com a roupa da Intermédium, entregando aquelas bandeirinhas, Então, assim, eu não lembro de nenhum patrocinador nesses últimos tempos aí que entrou tão junto com o time, não só entrando com dinheiro, mas comprando a causa do time. Exatamente. Vestindo a camisa, literalmente. É. Literalmente. Foda. E ontem, lá na Intermédia, eles viram o biscoito croquero, viu? Temos. Distribuíram croquero. Muito bom. Degustamos croquero e recomendamos. Croquero é bom. Teve macarrão, teve uma sopa pra turma, o trem foi. Pronto, já fizemos propaganda da Intermédio da Croquera. Agora vamos pro programa. Aí, daqui a pouco. Vou agradecer eles eternamente. Mandem o número da conta pro Jabá, hein? Muito bem. Concordo. O banco tá fazendo muita ação de ativação, tá abraçando mesmo a causa da América. Isso é legal de ver. Não deixou nem saudade a tal da Caixa Econômica, né? De jeito nenhum. Eu tô achando. Uh-huh. Tá vazando um áudio de pagode aí, Ramon. Você esqueceu ligado, hein? Não, é mixagem, Dudu. É mixagem? Só pra contrariar? Não, é uma versão que eu tô fazendo aqui do Venom, com um mix de Venom com Negritude Júnior. É de raiz, sacou? Ah, tá vendo o filme do Homem-Aranha, Ramon? É, Black Metal Negritude Júnior, sacou? Tudo a ver, cara. Eu aposto um pacote creme cracker. Não, é croquero. Croquero? Uai, creme cracker é o tipo, não é marca, gente. Sim, dá croquero. Isso pra ele. Eu não vou... Perdeu o resto do time. Eu não vou... Não, porque enquanto eu tava falando, eu descobri que o meu jogo realmente tava ligado aqui com o som ainda. Mas o Faustão não sou eu não, hein? Não, tá ligado aí no Faustão. Mas lá. Então vai, vamos pro jogo. Primeiro tempo. Leonardo e Faustão, né, galera? A América entrou certinho, a América entrou... Não achei também a América entrando defensivo, pelo contrário, a América entrou com uma postura boa, indo pra frente, e o povo que acha que é defensivo, porque tem que tomar os cuidados mesmo, gente. Tá jogando com o Atlético, tem que tomar alguns cuidados ali. Mas em nenhum momento foi a mesma situação do Cruzeiro, no primeiro tempo. O Atlético até tentou atacar, mas não oferecia perigo nenhum. O jogo estava controlado pro lado da América. E a gente conseguiu sair com 1-0. No segundo tempo, o time voltou com uma postura bem semelhante. O Atlético fez, acho que uma alteração, mas não deu em nada. E aí a gente conseguiu o segundo gol. Mérito pro Danilo nos dois gols. Mérito pro Givanildo por ter apostado no Danilo quando muita gente da torcida já dava o Danilo como um cara acabado na América. Tá conseguindo recuperar o cara. Uhum. Aí, a partir do segundo gol, que pra mim... ia ser o momento onde o Atlético ia desesperar mais ainda, e a torcida do Atlético ia começar a pegar no pé, como começou, eles chegaram a pedir raça e tal, aí o Givanildo recuou demais o time, eu achei que recuou além da conta, e aí deu campo pro Atlético. Não vi o Atlético conquistando uma melhoria na partida, eu vi o Atlético, o América, recuando demais, dando campo, e aí no abafa, na pressão, o Atlético foi para cima, e acabou fazendo um gol no último lance do jogo. Todo mundo saiu com aquela pontinha assim de, pô, poderia ter sido melhor, mas a gente tem que ter consciência que a gente ganhou o jogo, invertemos o mando de campo, joga pelo empate, vamos lá, estamos bem na vida. Tem uma pedrada no meio da semana agora, que vai chegar todo mundo quebrado também, né? Vai. Tomara que dê prorrogação, pênalti, essa porra toda. Eu tava conversando com o Henrique, cara, eu vou assistir duas situações. Se o Atlético foi eliminado da Libertadores, eles vão entrar com mais... eles vão entrar para tentar segurar alguma coisa, uma satisfação para a torcida. Tentar salvar, né? Mas vai tirar a torcida deles do estádio. É um fato. Se eles passam, eles vão entrar com menos disposição, porque vai vindo de um jogo desgastante. Apesar da torcida deles estar no estádio, eu acho que motivação, até o rendimento vai ser diferente, né? Então, eu acho que a gente sai na vantagem. Essa Libertadores caiu muito bem para a América, cara. vai ajudar a gente bastante. De qualquer jeito, é um jogo que vai ser desgastante para eles. É, eu acho que assim, o caminho é ali pelo Marcos Rocha, né? Esse é um que não vai ser poupado e tomara que o jogo seja extremamente duro, que ele tenha que correr bastante para chegar sem pilha no domingo. Mas eu acho que esse título é nosso, viu? Tô sentindo uma coceirinha aqui. Cara, eu acho. Que o pênalti foi o sinal. Tá, cara. A gente vai poder votar esse ano, então? Como é que é? A gente vai poder votar? A gente não, esse ano não. Esse ano eu sei quem você quer votar, mas não vai ter título. Votar esse ano, não, o cara tudo é piada. Você tá falando da noite? A piada foi tão ruim que quando é ruim puta assim. Puta merda, não, então desculpa. Você falou uma coisa, eu entendi outra. E definitivamente. Eu acho que tô na dúvida. Podem ser feitas com os rivais, não com o nosso time, correto? É, eu não sei. Nós vamos ter título. Eu tô falando que a gente vai ter título, eles não. Nós temos títulos. Bem. Esse ano, por exemplo, nós comemoramos o Deca, velho. Títulos nós temos vários. Centenário do Deca. Inclusive, nós seremos campeões do centenário. Será que outro Deca vem aí? É claro, você ainda tem dúvida. Eu acho que é o início, né? Tem que ter o primeiro, né? Já dizia o que mais me assusta, eu já falei, é o Alencar estar acertando o fato de seremos campeão. Exatamente. Isso não preocupa. Isso aí é tipo profecia, cara. Oh, deixa ele acertar. Enquanto for coisa boa, pode acertar. Deixa ele falar que nós vamos ganhar o brasileiro também. Ele falou que nós vamos para Libertadores. Não, ele não falou título do brasileiro, não. Que só Libertadores. Ele tá mais comedido. Que ele continue profetizando, cara. Libertadores, eu fico satisfeito também, não acho ruim, não. Nossa, você tá louco. Thiago Luiz. Alguém tem notícia sobre os exames que ele foi fazendo? Parece que tá tudo ok. Eu vi agora há pouco, parece que tá tudo ok. Agora vai entender, né? Oh, foi muito esquisito ele no campo, cara. Foi. Na hora que... De uma hora pra outra, cara. Teve uma hora... Na hora que ele saiu mesmo, porque ele deu uma caída, depois tentou voltar e tal, aí na hora que ele saiu mesmo, o América teve um lance na ponta esquerda, terminou o lance, nem sei porquê, eu não tava nem procurando ele em campo, mas eu olhei pra ele na hora. Na hora que eu olhei, o cara tava desmontando, assim, aí o Osman que segurou ele e já começou a chamar a galera pra dar maca pra entrar. Foi muito estranho. No lance anterior... Ele tirou a camisa pra banar, cara. Ele pediu autorização pra tirar a camisa, sabia disso? Ué, tá certo. Ele pediu autorização. No lance anterior, ele tinha chutado uma bola a gol, perigosa ali, obrigou o Vitor a fazer uma defesa. Ele tava até relativamente bem no jogo. E foi estranho mesmo, foi bastante estranho, principalmente porque os médicos disseram que sexta e sábado ele não apresentou nenhum tipo de sequela em razão do choque lá. Os médicos chegaram a falar se ele passou por bateria de exame depois daquele jogo? Sim. Disseram que sim, ele foi fazer exames e tudo mais, e que até hoje ele não tinha demonstrado qualquer coisa, qualquer incômodo e tal com relação a isso. Jogo, pressão, você tá correndo e tal, pressão sanguínea aumenta ali e tal, né? Pode ser que tenha alguma coisa, não sei. O Danilo também, na saída do primeiro tempo, levantou a bola de que talvez ele não tenha se hidratado direito, não tenha se alimentado direito. Uhum. Enfim. E pode ser alergia à pena, né? Pode também. Tem gente que tem alergia à pena de galinha, né? Então acontece também, né? Pode ser. Fechou a glote, eu acho, né? que tem que dar uma olhada nisso, né? Ver o que aconteceu tal, e tal. E é chato pro cara, velho, porque o cara é um cara novo e, querendo ou não, isso tira a confiança do cara. Toda partida agora, pelo menos essas próximas que o cara entrar, ele vai ficar receoso e a galera do lado também vai ficar de olho nele. Porque... Eu acho que puxaram o tererê dele, doeu e ficou com vergonha de falar. Pode ser isso. Aqui toionhão que tem pendurado na cabeça, até que puxãozinho aqui de um descarga. Eu acho que aquilo ali pesa. Aquilo ali deve pesar muito, ele devia cortar aquele negócio. Bom, mas de qualquer forma o Danilo entrou e, independente dos gols, ele entrou bem. Entrou bem. E mérito pro Giva. O Giva é sensacional. Outro sinal do... Ele tá lançando esquema com dois laterais esquerdos e matou o Cruzeiro e começou a matar o Galo com isso. É o nosso Ferguson. E o... O Dunga fez isso com dois laterais direitos. Vocês lembram disso, que trava o Daniel Alves e o Michael. Aham. Mas lá não foi muito certo, né? Outro sinal do título, cara. Eu nunca vi na história recente desse país um jogador da América machucar, ser substituído porque passou mal, entrar um outro e o outro que entrar ser o protagonista do jogo, cara. Isso não existe. É. Isso é um sinal. É o título que está se encaminhando, entendeu? O goleiro pegar pênalti numa final de campeonato, cara. Nunca vi também. Aos 44 do segundo tempo. Exatamente. Coisa linda. Enfim. Pelo menos dessa vez o pênalti foi pênalti, né? Pelo menos, menos dessa mal vez que não foi. Dessa vez. Você fica mais tranquilo, você fica puto, mas é mais tranquilo, pelo menos. O Leandro Guerreiro não levou amarelo por esse lance, não? Não lembro também. Não levou, igual aquele, a porra daquele Donizete, matou um contra-ataque nosso, os caras nem mal falta deram. Cara, né? Mas é o juiz que deixou o jogo rolar, ficou perdendo a bola. Eu achei a arbitragem muito boa. Não, eu quero ninguém quer interferir na final, não, sabe que negócio? Deixa, pênalti foi muito pênalti, ele deu, não teve como fugir. Teve algumas coisas que ele poderia ter feito. O Leandro Guerreiro tem uma hora que ele está defendendo uma bola que está ali se perdendo na linha lateral, ele está ali protegendo a bola para a bola sair. O atacante do Atlético ali, o mais novo, esqueci o nome dele agora. Isso, está em cima dele lá, o Leandro Guerreiro vai, ele dá uma bica na coxa do Leandro Guerreiro, entendeu? A bola já estava saindo, não tinha por que ele ter feito aquilo ali. Era no mínimo um cartão amarelo, no mínimo. Foi na cara do Bandeirinha, foi do lado do banco ali do Givanildo. No mínimo para cartão amarelo. Poderia ser interpretado como agressão, portanto cartão vermelho. Eu até acharia um exagero. Mas no mínimo um cartão amarelo ele não deu. Esse lance do... Quem recebeu o cartão amarelo da América? O Alisson levou uma falta no Robinho. Bem dado o cartão mesmo, porque foi uma... Sim, deu uma levantada boa. Carrinho levantou bem. O Claudinei ganhou também, não? O Claudinei que levou? Teve mais um, você tem razão. Eu não tô lembrando agora quem foi, não. Também não. Mas eu vou verificar aqui. Foi o Wellington? Foi o zagueiro. Foi o... Não, o Alisson ganhou. O Alisson. Foi ele, não? O Alisson levou, mas teve mais um. Eu não me lembro quem que foi. Do Atlético, eu acho que ninguém tomou, não. Teve cartão? Não sei. Não lembro. Eu não vi nenhum cartão pro Atlético. Mas sabe o que eu achei legal do juiz? É aquele juiz que você sai do jogo sem lembrar muito da participação dele. Porque se tem uma coisa que eu tenho raiva é daquele juiz que marca a falta e aí mostra toda hora, daquela forma assim que parece que tá batendo. Quer aparecer mais que os jogadores. Esse juiz de hoje, não, o cara pitou na boa, marcava o que achava que tinha que marcar, não queria aparecer. Se houve erros dos dois lados, sim, foi bom. Foi muito de boa. A interferência no placar, a arbitragem não teve. Foi, então, partindo desse benchmark, nós podemos falar que foi uma boa arbitragem, porque você tem uma dessa, já tá raro. Do América, só o Alisson recebeu o cartão. Foi só o Alisson? Só o Alisson. Do Atlético, ninguém. Isso mostra que o jogo tava legal pra gente, porque nem precisar de levar cartão, a gente tava precisando. Foi um jogo corrido. Você pode ver que você pode contar com poucas faltas. Foi um jogo muito bom. Eu também saí satisfeito. Eu queria aproveitar aqui pra falar de um jogador que aparece pouco. E eu não sei se é coincidência, pra mim não é. Mas depois da entrada dele ter se firmado como titular... o América melhorou muito, que é o Claudinei. Eu queria que a gente falasse sobre o cara, porque é um jogador que, como é volante ali, não costuma fazer gol, costuma passar despercebido, mas depois que ele entrou, assumiu como titular... É porque a gente já conhece o futebol do Claudinei. A última passagem dele na América foi muito boa. Sim. Então, é um cara que não me surpreende muito, entendeu? É impressionante como que ele joga o feijãozinho com arroz ali, uma coisa simples, mas ele deu uma acertada boa. A subida de produção do time tem a ver com a entrada do Claudinei como titular. Sim. Tem ajudado bastante. Sim. Ele tem entrado muito bem, sim. Vai ser um cara difícil de ganhar como bala da partida, em alguma partida. Mas em toda partida, ele dificilmente vai ser o filhote com a Latina. Dificilmente. Mesmo porque competir com o Corneta é meio difícil, né, cara? Corneta já é... E hoje o Corneta vem com o amigo dele, Faustão, né? Fausto Silva. O que foi, galera, que eu fiz agora? Você trouxe seu amigo Faustão pra participar do programa hoje, né? Trouxe? Ué, nós tomamos dinheiro aqui, ué. Ah, não, não, a minha não? Esposa tá ouvindo Coldplay. Sei. Mas, outra coisa, a defesa do América tá, que a gente criticou bastante. Não, o Everton chutou bundas hoje. Não, tirou uma bola. O Austin jogou muito, cara. Eu acho que a defesa do América tá muito bem, está com muita confiança. Eu achei que teve meio nervosa contra o Cruzeiro, mas hoje foi impecável. Jogaram muito. Teve a arrancada do Swelton, pô. Se o Danilo. O Brian hoje, não dá aquele vacilo, era o terceiro gol. Pela primeira vez na história, o Swelton não é cotado como colatina. Não, no último jogo dele. Não, é a primeira vez. Já tem umas três partidas aí. Não é a primeira vez, não. Eu não o Guerreiro, o que vocês acham? Vou chegar lá. O Guerreiro foi mal. Lá. É. Mas, ô Ramon, continuando nessa história da zaga, é impressionante como que é o futebol. O Alisson, quando estreou no América, a gente não queria ele nem pintado a ouro. O cara só fazia vacilo. O Swelton, esse ano ainda, recente, há um mês atrás, ninguém queria saber do Swelton. Já dava como carta fora do baralho pro brasileiro. Sim. E é impressionante como que algumas boas partidas, às vezes a gente falou aqui do Claudinei, às vezes o Claudinei trouxe uma proteção melhor para a zaga, uhum, e fez com que o futebol dos caras subissem de tal forma que hoje a gente começa a ver como uma possível dupla para a Série A. Talvez, por que não? Se os caras jogarem o que jogaram contra Cruzeiro e Atlético, pode ser uma zaga para a Série A, sim? Vai ser. Quem entrar, vem pra... Eles entram como a dupla da Série A. Se alguém entrar, vem para brigar com posição com eles. É igual o Borges. O Borges vem para brigar por posição com o Vitor Rangel, cara. Mas o que acontece? Desde que entramos com o sistema de três zagueiros, a nossa zaga melhorou horrores, né? Sim. Esse esquema que ele montou já melhorou. Aí só que as pessoas entram e falam, mas o Givanildo é retranqueiro. Não, o cara sabe o material humano que ele tem, ele sabe onde é que tem que mexer, cara. Sim. Entendeu? E outra coisa, a gente critica muito o Givanildo. O Givanildo tá ali, ele sabe quem tem potencial e quem não tem. O Givanil dificilmente ele aposta alguém que não vai dar certo. E eu acho que fica um recado pra gente pra ter um pouquinho mais de paciência. Quando um jogador entra e faz duas, três, quatro partidas mal, eu acho que tem que sacar o cara até pra proteger, sim, o cara. Mas esse mesmo cara pode voltar lá na frente e pode ser uma grata surpresa. Sim, sim. O próprio Rangel, no início desse ano, também já com duas, três partidas, tava todo mundo detonando. Hoje já é um cara que faz falta. Se tivesse hoje na partida, entrou, né? Faria falta. Você ter a sombra faz uma diferença, né? Não, mas também. Antes da contratação do Borges, ele já estava bem contra o Atlético. Né? Aquele primeiro jogo contra o Atlético, o Borges não tinha sido contratado, ele fez um golaço, jogou muito, entendeu? Sim. Lógico que tem um Borges ali, o cara fala, pô, tem um Borges ali, eu tenho que jogar ainda mais, né? Mas é um cara que já está vendo mostrando potencial há mais tempo. Eu acho que o recado que fica é que a diretoria da América tá contratando bem, cara. A gente com peraí. O dinheiro que existe, as contratações estão concordando com a planilha, é isso? Não, jamais. Planilha, jamais. Cara, você vai ser defenestrado do programa. Ô, cara, mas eu acho que a longo prazo, a planilha tem... Ficar entre os sete melhores do brasileiro, ou sei lá, entre os dez. O meu medo. Uma boa campanha na Copa do Brasil. A planilha vai estar errada. A planilha que está errada não está. O problema da planilha é contratar só pela planilha. Mas as contratações que o América faz. Mas está funcionando. Os jogadores que vêm para. Mas para compor o elenco são jogadores bons, cara. Os jogadores. Fazendo o papel do advogado, diabo. A planilha vem funcionando? Pô, pra esse ano, eu tenho gostado das contratações. Eu duvido que o Borges venha aprovado pela planilha. Pelos pilares, o Borges não encaixa na planilha. Olha só, nós perdemos um jogo com um time de Série A esse ano. Não perdemos nenhum clássico. Ganhamos dois. Há quanto tempo a gente não ganha de Atlético no mesmo campeonato? Sim. E ganhando bem, né, Ramon? Ganhando bem. Entendeu? Então a gente também tem que fazer a meia culpa, pô. Tá, talvez a planilha não seja a melhor coisa mais sensata do mundo. Mas não pode entrar naquela pirracinha que tá, porque pode ser que não funcione pro Brasil, mas que hoje tá funcionando, tá? Nós somos finalistas do Campeonato Mineiro e com vantagem na final. Eu acho que uma coisa também é o seguinte, a expectativa que se tem em relação às contratações da planilha. Quando eu digo contratações da planilha, são contratações de baixo custo. Contratando jogador de baixo custo, igual a América fez nesse primeiro semestre, se de cada cinco que você contratar, dois vingarem bem, cara, você foi muito bem, cara. Também acho que você está com aproveitamento. Eu concordo, eu acho mais. Hoje o América precisa de contratações pontuais, não precisa de 7, 8 jogadores, não. Não. Sim. De jeito nenhum. Entendeu? Porque eu acho também que aí a questão também de se manter um clima bom no elenco. Porque os caras falam, pô, a gente comeu osso no Mineiro, né? Se ganhar, chegamos na final do Mineiro, perdemos poucos jogos para time de Série A, e agora que, né, que é a hora da gente aparecer de uma sala de futebol para a gente de fora. Então deixa esses caras se virarem e jogar. Jogador de futebol são melindrosos, cara. Não adianta falar que não. Então eu acho que... Do jeito que a gente espera que eles tenham um compromisso com a América... O América tem que ter compromisso com, o América tem que ter com eles. Exatamente. Né? É, e o Givanildo, que muita gente dizia, não é treinador de Série A, já deu o que tinha que dar, tem que dispensar, está mostrando aí. Né, né, presidente? O velho está mostrando que o cara entende do riscado. Viu? Vocês vão ter que engolir ele muito tempo no América. Ele tem 1 ano e 4 meses no América. Ó, vou fazer uma previsão aqui. Em 2017, a conversa vai ser: Givanildo não é técnico de Libertadores. Já pensou? E no final, aí quando a gente chegar na final, o Corneto vai falar: deixa o velho trabalhar. Não, aí vai vir no papo de que Givanildo não é técnico pro Mundial. Do Mundial. Tá, cara, mas na Libertadores. Mas eu até comentei: hoje não parecia nem o América, parecia o Raj, a Casablanca jogando contra a cachorrada. Abassalador, cara. Eu vi um comentário no Twitter, o pessoal me xingou tanto, eu não entendi por quê, cara. O povo ficou ofendido. Eu vou te falar. Mas o Atlético não jogou completo. Pouparam o Amelka de novo. Eu tô preocupado com o Spagui, vai botar o Amelka na final, cara. Será que vai estrear? Eu acho que o Amelka estreia. O Amelka, ele pediu mais 2 anos pra pegar condicionamento disso. Falou que não tá no ponto ainda, precisa de mais 2 anos. Nossa, cara, mas aqui, mas ele tava dando peregrinação pra Meca, quando chegar lá, volta e se apresenta, né? Vou falar uma coisa do Givanildo aqui que resume tudo. O Givanildo não é o melhor treinador do Brasil e não está entre os 10 melhores. Mas dos que o América pode pagar, ele é o melhor, cara. Exatamente. Eu acho que é a mesma comparação que a gente faz com esse programa. Ele não é o melhor podcast que a torcida americana pode ter, mas é o podcast que a torcida americana merece. Exatamente. Está fodido, né? É. Momento filosófico. Mas, cara, o Givanildo deu nó no David, deu nó no Uruguai lá, como é que ele chama? Aguirre. Entendeu? Pô, o Givanildo apareceu no Globo, no Esporte Espetacular, cara. Vocês Sim. lembram de treinador da América no Esporte Espetacular? Lula Pereira. Não lembro dele, não. Eu lembro. Esporte Espetacular, não lembro, não. Não, Esporte Espetacular. Entendeu? Quer dizer, o Givanildo tá mostrando, cara, que a gente tem que ver que o cara tá ali, tá trabalhando, e ele sabe montar um time e trabalha com o que ele tem. Uhum. Com material humano bem inferior. E o Givanildo também jogar bem. E o Givanildo vai fazer uma coisa, cara. Quer ver? Vou entrar aqui, todo mundo chama o Givanildo de retranqueiro. Quantos gols a América tem no campeonato? O América já tem os melhores. Não, mas o América já tem os 3 melhores ataques, não tá não? Não, entre não, os 3 melhores é o que a América tem que estar, tá, né? É, e também... Mas olha só, o ano passado que todo mundo chamava o Juvenil de retranqueiro, disse aquilo, o América tinha um dos melhores ataques da Série B. É verdade. 45 melhores, entendeu? Ah, o pontinho fora, que todo mundo reclama, porque o América joga muito recuado fora, pode nos dar o título mineiro. Não, mas a primeira fase nossa foi medonha, o Ramon. Cara, mas pode ser um time que tá acertando, cara. Não, aí convenhamos. Tudo bem que a gente classificou, mas perder de 3 do Guarani, o Atlético perdeu de 4 pro Trigordiano, 3 pro Trigordiano. Cara, mas é problema do Atlético, cara. Da primeira fase, o problema não foram as derrotas, foi a forma como perdeu o Ramon. Foram jogos que. Que pariu, cara. O Atlético perdeu de 4 pro Trigordiano, mas já tava classificado, já era segundo colocado, não fazia diferença nenhuma. Gente, contar no time com gente que acabou de chegar, que não tem conjunto, que tá se conhecendo. Exato. Aquelas coisas todas. Acontece. Vai, o jogo pro Guarani foi o segundo jogo? Foi a segunda rodada? Foi. O Guarani foi o segundo, depois quarta-feira, com sol de 3 horas. Sol de Divinópolis, 3 horas da tarde na Moleira. E olha só, o América, uma rodada antes, tinha enfiado 3 no Tupi, todo mundo encheu a bola. Que a gente viu o Tupi. É um time de Série B, todo mundo só maravilhado do América. Exato. Então a gente acontece. Ué. começo do campeonato, nossa, vai ser assim. Vai. Vai ser assim. O Atlético cometeu vários tropeços também. Muita o Cruzeiro, gente, que deslanchou na primeira fase, tá com essa bosta desse time aí que a gente acabou de humilhar. O Corneta postou lá no naquele site lá de apostas lá que o Tupi, ou que Tupi não, que o Vila seria campeão mineiro. Onde é que o Vila já postou isso? Perdi dinheiro, que droga. Pô, o cara, o Vila tá bêbado. Tinha gente no grupo do WhatsApp que tava pondo o Vila Nova como referência pro América, cara, sacou? Uh-huh. O Vila tomou de 7 uh-huh. do Atlético. É. Então, peraí, a gente também, às vezes, pega pesado demais com a América, cara. Pô, pega. A gente gosta de maltratar. Nós o potencial de autossabotagem na América, cara. É, exato. Experiência de América. Mas a gente tem que... A torcida do América tem que entender o seguinte, já tem muita gente lá dentro do América fazendo merda, entendeu? Colaborando com a casa da América. Cabe a gente aqui fora tentar acreditar no time, cara. Alguém vai ter que torcer pelo time, né? Porra, mas sério, um time que tá na Série A, na final do campeonato mineiro, nós vamos ter medo do Red Bull Brasil? Pô, eu falei com ele. Nem fudendo. Pô, velho, pô. Uma coisa que eu reparei hoje, que pra mim foi emblemática, eu saí do Independência hoje, eu falo por mim também, saí um pouco chateado. Aí depois, quando eu tava chegando no carro, eu pensei, bicho, calma aí. A gente ganhou do Galo, 2-1, e a gente tá saindo chateado porque não ganhou demais. Não, mas aí, então, aí isso é significa, isso é emblemático de uma mudança de patamar, porque eu lembrei também do jogo contra o Cruzeiro, que a gente ganhou de 2-0, saiu feliz pra caramba, todo mundo saiu feliz, mas quase todo mundo do América saiu naquele 2-0 com a pontinha assim de, pô, podia ter sido 3, podia ter sido mais. Então significa que a gente tá num patamar bem melhor, cara. Eu acho que tem aquela questão do subconsciente, que a gente acha que não, tudo vai acontecer de errado com a América e tal. Mas eu acho que a gente tem que ver isso, que a América tem essa questão. Mas tem o gol no final, ele provoca isso mesmo. Sim. Aquele gostinho de merda na ponta da língua, entendeu? É o retrogosto do jogo que terminou dessa forma. Terminou se tomando um gol, terminou com um momento trágico. Poderia ter ato da partida, que é a defesa do pênalti, que eu acho que foi natural. Se o jogo termina aquilo ali, meu amigo, a gente não tava aqui conversando agora, porque a gente tava comemorando ainda. Mas a questão é o seguinte, cara, a gente tem que pôr na cabeça que quem vai ter que jogar a bola e correr atrás é o Atlético. Vai ter que abrir o jogo, vai ter que abrir espaço, e nós vamos ter que saber aproveitar. Mas a gente tem uma semana de sossego? Como semana é que é? A gente tem uma semana para preparo, com calma. Tem Copa do Brasil, eu tô fora. Copa do Brasil dia 11. Não, então a gente tem uma semana de tranquilidade. Recuperar os serismos. Exato, fazer tudo. Dá tempo de benzer, rezar, acender vela de 7 dias, e a vela acabar toda. Seja boa. Agora outra coisa, quem tem que se preocupar, uma coisa que mudou, hoje o Atlético e o Cruzeiro vão jogar com a América, eles se preocupam, porque eles têm que fazer o resultado. Exato. Não é, velho, chegou o time do Atlético no início, eles acharam que ia fazer gol fácil, chegou um ponto que os caras começaram a dar carrinho, jogar bola, velho, nós temos que ganhar desse time, e chegou um ponto que eles tentavam, e não davam certo. Você viu o jogador do Atlético, da cachorrada, um olhando pro outro, cara, os caras virando assim, pô, não dá certo, nada dá certo, entendeu? Ramon, Eu escutei a entrevista do Aguirre, treinador do Atlético, voltando para casa, e ele falou, o cara perguntou, o repórter perguntou para ele se a entrada do Danilo tinha surpreendido, ele falou não, ele falou pelo contrário, o Danilo não ter entrado de titular surpreendeu, porque a gente tinha feito um estudo sobre a América, e para a gente quer ir entrar o Danilo, eu mostrei imagens para os meus jogadores, de como que o Danilo joga, como que ele poderia ser uma arma do América, não sei o quê. Eu fiquei pensando nisso, cara. Eu falei, pô, a gente já tá relevante a ponto do cara estudar mesmo a fundo o time do América, estudar um reserva do América, que é o Danilo, e tentar armar o time pensando nisso. E mesmo ele tentando armar pensando nisso, deu errado pro lado dele. Ele provavelmente não fez isso com o Tricordiano. Sim, não, com certeza não. Entendeu? Não. Então, ó, temos que ficar felizes, nós ganhamos essa porcaria desse jogo. E tamo saindo do jogo, com cara, vantagem. Uma coisa interessante, você viu os atleticanos saindo calado, cara, tipo, vai ser difícil, mas não vai ser bom, não. E cara, dois anos sem perder pra eles, 2 anos sem perder pra cachorrada. Exatamente. Eu gosto de lembrar isso, sempre. Sim. Aumenta a mística. Eliminou a malhada no Mineirão e a cachorrada tá 2 anos sem vencer a gente. Outra coisa que a gente... campo pra ver se consegue. Outra coisa que a gente tem que lembrar, Cláudio, é Decadentes entrou no ar, a América não nunca mais isso, perdeu. Não fala isso, não fala isso, não fala nunca isso para não quebrar perdeu, nunca não mais fala perdeu. Isso, não e não vai perder bola. Domingo. Eu tô guardando essa aqui para não falar, para não quebrar a magia. Eu sou um linguarudo, seu Alisson. Na hora que você começou a falar, eu falei, não, ele não cara, vai, ele falar. Vai falar gente, isso. Eu combinei com ele da gente não falar isso no ar. Putz, mas é, a verdade tá aí para quem quiser. Fala com ele, se escapuliu. Mas enfim, no final do ano a gente vai passar esses dados todos, porque eu tô com a planilha aqui também, contabilizando o nosso rendimento. Renato, tá bom? Por aqui, enquanto quem, tá ótimo. Quem quiser mandar pergunta, mandar opinião, mandar eu ia perguntar. Elogio, mandar o que for, tem não. Mandar uma pizza também, a gente aceita. Eu posso mandar a cachorrada pra favor. Puta que pariu? Pode também, pô, já mandou. Você já mandou, né? Quem quiser mandar, pode entrar lá na nossa página no Facebook, pode comentar em qualquer post lá que eu olho aqui na hora. E também facebook.com/decadentesamericamg. Isso, e também nesse link aí, que é o link que você está vendo o programa, dentro de youtube.com/decadentes. Pode entrar aí e comentar no vídeo que a gente lê aqui. Isso aí. Vamos lá. O que nós podemos falar agora? Segundo tempo? Vamos para o segundo tempo? Vamos. Muito bem. Volta o América, o Atlético já faz uma substituição no intervalo, né? O América volta com o mesmo time. O que eu achei prudente por parte do Givanildo, porque assim, ele estava com o João Ricardo ali, que era, não era certeza até o início da partida, né? Uhum. E a decisão final, pelo que o próprio Givanildo falou em entrevista, foi do João Ricardo virar e falar, não, eu estou bom e quero entrar. Sim. Isso é importante. Não um jogador que está vestindo a camisa, ganhando identidade com a América, né, cara? Eu acho muito bacana. Ao final ele falou também, que perguntado sobre essa incerteza da entrada dele ou não, e ele ter sido decisivo na defesa, não só do pênalti, mas outras defesas sim, difíceis. Aquela cabeçada lá que ele foi sensacional. Teve, aquela que ele matou no peito ali também, foi dividir com o atacante, foi sensacional. Mas o que ele disse? Ele disse que ele está sentindo, sim, uma puxadinha, uma fisgadinha no adutor, coxa, né? Isso, no adutor da coxa, que vem incomodando ele, mas que ele jogou o campeonato inteiro e não queria ficar de fora na final. Entendo o lado dele. Ou, por outro lado, nós vamos precisar muito mais dele no segundo semestre, e o Fernando Leal também, se entrar, eu fico tranquilo do mesmo jeito, acho que é um grande goleiro. Nossa, tá, é um bom goleiro. Não é? É igual então, que o pessoal fala assim, ofereceram pagar a multa de 20 milhões pelo João Ricardo. Se pagar 20 milhões, eu entrego ele onde quiser. Eu entrego. Eu ponho no carro e levo, né? Não, a multa é 50 e eu pagar 20 milhões à vista, eu acho. Eu vou lá e entrego ele pessoalmente, cara. E eu tô tranquilo com o Fernando Leal. Uh-huh. Isso aí é o ponto. Eu acho que ele é um bom goleiro, mas eu acho que ele não está à altura do João Ricardo. Eu também, eu tô com eu também ainda prefiro o João Ricardo, mas eu ficaria tranquilo se o Fernando entrasse. Mas eu acho que o América tem que segurar, cara. Tem que segurar. Não, é hora de vender. Pagar 20 milhões, tchau, cara. Vou sentir saudade, cara. Não. Sinceramente, não sei. Sim. Mas não vai pagar, gente. Sim. O mercado nacional não vai pagar isso por goleiro, não. Não goleiro paga, já de idade razoavelmente avançada, não vai pagar, não. Principalmente sim. O São Paulo vai tentar forçar de mandar 4 refugos para cá e tentar levar, mas a diretoria não tá aceitando esse tipo de coisa mais, não. O Alexandre Matos tá aqui mais, não. Outra, voltando ao segundo tempo, a postura do time foi outra, jogou muito no segundo tempo. Jogou bastante, não se acomodou, buscou o segundo gol. Até o segundo gol, a América tinha mais posse de bola, tinha números melhores que os números do Atlético, ou seja, fazendo jus ao placar, e aí depois sim, aí que vai recuar, né? Eu achei essa recuada aí, que eu achei ela... Perigosa. Não perigosa, eu achei que ela foi demasiada. Mas é natural, gente. Tinha que começar a dar uma. Não, mas eu achei que foi. Discordo aí, o Corneta. Não, eu acho. O América teve momentos que o Borges estava quase dentro da grande área e o Borges era o mais avançado. Todo mundo lá atrás. E sendo que após o 2-0 era a hora que o Atlético ia ficar. Mas eu acho que isso é uma característica da América. O América é um time muito solidário. Então os caras voltam para atacar, voltam para defender, atacam. É um time muito sólido, cara. Não vou falar que é um carrossel, mas é um time que se doa o tempo todo. Eu acho que você está ganhando de 2-0 do Atlético. É uma situação confortável, cara. Vocês jogou, esperou. Que vamos esperar e vamos achar. Mas sabe o sentimento que eu fiquei, Ramon? Que o Atlético só conseguiu crescer na partida porque o América deixou o Atlético ganhar campo com essa recuada dele. Mas será que o América também... completamente entregue em campo. O Atlético mas será que também não é uma estratégia para encaixar um contra-ataque? Mas aí é que tá. Esse é o meu ponto. Eu acho que eu falei isso no programa passado. O América não me parece ser um time com estilo para contra-ataque. O América não tem velocidade. O América não é um time que, quando recua, me dá aquela sensação assim de a qualquer momento... Ah, cara, você tem um cara... O Brian é um cara rápido. Entendeu? O Brian é uma aposta de saída e o Osman é do lado de cá. O Rafael Vitor Rangel é um cara rápido. O Rafael Bastos pra mim não é. O Rangel, se tivesse em campo, ele consegue batalhar e consegue levar talvez um contra-ataque. Mas tirando esses, eu não vejo mais ninguém. Entre os nossos volantes, eu não vejo surpresa pra um contra-ataque. O Claudinei e o Guerreiro, nenhum dos dois é surpresa pra chegar num contra-ataque. Bom, então eu não sei até que ponto. Eu digo isso por esse segundo jogo que vai vir agora, esse jogo de domingo. Eu não acho que é uma estratégia boa a gente chegar no domingo, jogar fechadinho para buscar um contra-ataque. Eu não acho que a gente tem esse estilo. Não pode ser o jogo que a gente fez contra o Cruzeiro, concordo. Não acho. Mas vamos falar de hoje, então. O Atlético espera que a gente jogue assim. Tá, o Vitor Rangel não tava. O Osman hoje não tava bem. Não. Também não. O Osman é um cara que também é rápido. Não tava. E o Osman, em determinadas jogadas, ele demonstra uma preguiça meio fora do comum, viu? Eu vi isso algumas vezes no jogo de hoje também. Não acho que é uma coisa que acontece sempre, não, mas hoje eu vi sim. Mas ele tava recebendo as bolas bem tortas também, né? Sim, sim. Os lançamentos do Brian hoje foram pro Givanildo, não pro Osman. Que tava do outro lado do campo. Mas então tá. Então o Osman não tava legal. Eu cheguei no meio do segundo tempo e pra mim tava na hora do Borges sair. Porque a gente sabe, beleza, o Borges não é rápido, talvez o Maranhão também não seja nenhum grande velocista, mas mais rápido que o Borges eu acho que ele vai ser. Sim. Ah, eu queria colocar o Sávio. Podia ter colocado o Sávio também. Okay. Mas o Henrique, o Borges fez uma função hoje maravilhosa no campo, foi o seguinte, ele segurou dois zagueiros lá, cara. Isso, é igual o Fábio fazia isso muito na América. Ninguém deixa ele sozinho. Tanto que o Léo Silva subiu muito pouco no nosso ataque, na nossa defesa hoje. Sim. Ninguém deixa o Borges sozinho na área. Tem sempre um marcando um na sobra. Sim. Isso é um atacante de peso, também faz esse serviço. O cara até não pode Exatamente. O cara pode ser tão participativo, mas ele tá lá travando dois sempre do adversário. O Corneta comentou igual o Sport TV agora, hein? Puta merda, viu? Eu quero aumentar. Hoje vai ganhar o bala da rodada aí, o Corneta. Ele não entrou em campo, não fez gol, não tem meu voto. já entregou o bala da rodada, porra, velho. Na verdade, vocês entenderam. Nós temos uma participação. Vocês entenderam aqui, que ele falou certinho. Foi porque Abel escreveu pra ele e ele falou ele. Nós estamos com uma participação aqui, que chegou a mensagem lá pelo Facebook, que é do Gabriel Caetano, que está comentando aqui que... Tarana, bom, tem uma notícia rolando aí de que o Brian teria acertado com o Cruzeiro. Sim. Que deve fazer a última partida pelo América no domingo. O que, que nós achamos disso? Eu acho que o Danilo vai adiantar então no lugar dele. Não fechou. Já como titular? Como titular. Nessa outra Ramon, mais importante, Ramon. Agora foda, agora deixa eu te falar. Você acha que ele vai querer colocar o pé dele, uma dividida, alguma coisa, sabendo que ele vai pro Cruzeiro? Aqui, ele colocou Ramon, hoje. Hoje ele mas já ele tava não tinha fechado. Ah, mas ele já tava sabendo, senhor. Ele já tava ciente. Se fosse pra ele tirar a pé, ele já tava tirando o pé. E hoje ele jogou numa raça espetacular. De raça, foi. Ninguém pode reclamar dele. Ele não tava bem, mas ele jogou com raça. Não sei, cara. Eu acho esse papo de Cruzeiro furado. Não vai para Cruzeiro. Foi oferecido, não contrataram. Primeiro que o Cruzeiro não vai contratar ninguém enquanto não tiver técnico. O Jorginho já deu bomba neles ontem. Elas estão desesperadas lá para arranjar um técnico. Eu duvido que eles vão ficar contratando jogador sem trazer o treineiro para eles primeiro, cara. É burrice fazer isso. Mas o Braia vai para ser reserva, só. Então eu não sei. Tá? De repente eu não sei se ele sai do América jogar uma Série A de titular para reserva do Cruzeiro, justifica tanto não, cara. Mas não sei. Cabeça de jogador vai entender, né? Cara, é como. O Braya nunca foi muito ligado no América, não é nem questão de sair para ser reserva, não ser. Ele não é muito de querer ficar no América, não. E o Danilo, cara, é um cara que tem. Ele tem mais identificação com o clube, entendeu? Teve aquela saída lá do esporte, mas depois ele voltou e falou que não, que ele, o América era time grande também, e não sei o quê, cara. Sei lá, eu acho que ele é mais focado no América do que o Braya, cara. Sinceramente, eu não vejo. Se o Danilo entrar, nós vamos no lugar do Braya, nós estamos perdendo, não. Acho que pelo contrário, a gente está ganhando. Tá tendo um bom reforço, cara. Eu, para domingo, manteria o Braya, tá vindo jogando e para mim não vai botar não o pé no freio, não. Mas eu concordo com o Ramon nisso aí. De repente, o Danilo pode ser já um início de um substituto para ele. Acho que o Braya saindo, a gente pode trazer mais um lateral esquerdo, sim. Mas o Danilo tem condição de segurar esse rojão, hein? Eu acho que na boa. Agora, vamos ver também se concretizar também, se entrar o Danilo. Não vejo isso que a gente tá tendo uma perda técnica, não. E eu acho que também a gente critica muito o Braya por essa passagem agora. Acho que a gente tem que, se for, beleza, valeu, cara. A gente tem que agradecer. O cara muito obrigado pela sua última passagem, vai ser feliz. Não tem que ter ressentimento também, não. Deixa o cara aí, mesmo que sendo pro Cruzeiro, vai lá, vai na fé. Eu acho que não vai, gente, eu acho que vai ficar. Você acha que vai ficar por intenção dele? Ele vai ter proposta e vai ficar? Não, pelo que eu fiquei sabendo, foi oferecido para o Cruzeiro. Ter oferecido para o Cruzeiro, a diferença é muito grande de ter. Ô, Claudio, então vem cá. A Itatiaia falou hoje que estavam fechando a negociação lá no Então vou falar um negócio com você. Se o América está oferecendo o Braya... Mas não é o América que oferece, não, é o empresário. Mas peraí, mas o América tem que... Peraí, Claudio. Estou oferecendo sem intermédio da América. O América você manda. O contrato dele acaba agora, Ramon. É verdade, acaba agora. Ele já pode assinar tem alguns meses. Ele já pode ter pré-contato já. Já. Verdade. Ah, mas não viu o caso, gente. Ele vai ser titular na próxima partida, vai ganhar o título. Aí depois a gente resolve o que a gente faz. Por mim, se ele não fosse ficar, ele já não estaria no estadual inteiro. Já que jogou o estadual inteiro, chegou na final, agora não justifica tirar o cara e botar o Danilo. Também é verdade. Que dá uma pichotada, assim. Deus me livre. O gol do título Atlético sai em cima da falha do Danilo. Olha a merda, cara. Então deixa a bomba estourar pro Braya agora, cara. Se der problema, ele leva o peso. Não vou queimar o. Só que eu acho o seguinte, Cláudio, tem que ver como é que a cabeça do cara vai estar, entendeu? Eu não mas acho ele, que. Mas ele jogou direito hoje? Você acha que ele não vai passar? O Danilo não jogou direito hoje. Não, Ramon, mas é final, só. Final o cara não vai mexer. O cara não vai o campeonato inteiro pra chegar na hora da final e pensar agora eu vou me poupar. Mestre Giba que vai decidir isso, cara. Não, e outra coisa, Ramon, a ida dele pro Cruzeiro, também caso vá, pode estar condicionado ao título também. Se partida pife agora na final também, os caras podem dar pra trás e contratar o cara. Não sei, cara, pode ser que não. Não sei, mas cara. Pode ser que sim também, então você não vai arriscar, cara. Eu acho que o Braya não vai fazer igual o Rui fez aquela vez. Com vontade, cara, entendeu? Eu acho que ele não fica na América. Bom, eu acho que nós esticamos demais esse assunto do Braya, não? É, eu também. Sim, aqui, eu queria falar... Eu até caí, já voltei, vocês estão falando do Braya ainda. Pois é. Ninguém sentiu sua falta, tá vendo? Estou me enrolando, você não tá entendendo. Estou achando que você vai ser o Colatina de hoje. Aqui, eu queria falar, não sei quem, o Ramon estava lá no estádio, não sei se ele viu a camisa das meninas da Batom Verde, estrearam hoje. Bacana pra caramba, né? Sim, muito legal. É, e um abraço, pro pessoal de todo mundo, de todas as organizadas aí, como o Ramon falou no início aí, a festa hoje foi bacana, todo mundo... Só para fechar sobre o Braya, o Morcego Verde, meu informante, entendeu? Minha fonte fidedigna, já falou que já está com pré-contrato e só sai em agosto. Vai cumprir o contrato só até o final. Que é o contrato dele. Depois das Olimpíadas. Brasileiro. Tá então certo. Pronto. Agora... Bom, então beleza, ele joga domingo. Joga, não tem condição de... Não existe lote do cara nessa situação agora, que é por isso. Uhum. Então pronto, concordo. Então tá respondido aí, nosso querido. Mais alguém participando? O Thales Nogueira mandou aqui que o Suelito hoje jogou demais. Jogou realmente. Mesmo. E não jogou só hoje, tá vindo uma sequência boa. Tá. Eu acho que hoje não tem espaço pro filhote com a Latina, não. Pra mim tem. Pra mim também. Eu não ia ter. Vamos falar do Suelito. Com a Latina para... Participação aqui também do Antônio Pinheiro Neto. Falando que para falar do Borges, que ele não corre, por que ele não saiu hoje? Eu acho que primeiro ele não saiu, porque a gente não tinha um centroavante na reserva, o Givanito não queria mudar o esquema, É, isso que o Corneta falou faz sentido. É, ele estava segurando alguém lá na frente, os zagueiros do Atlético. Uhum. E também acho que quando ele arriou mesmo os quatro pneus lá, eu acho que o América já tinha feito as três, né? Já tinha. Já. Lá no finalzão, quando ele realmente mostrou que estava morto, o América já tinha feito as três. O Borges, eu acho que o Borges, o negócio é o seguinte, a gente não vai poder comparar o Borges com o Rangel. Por quê? O Borges não vai ter a batalha do Rangel em campo. É, o que a gente vai ter para esperar do Borges é mais do que ele está apresentando hoje. Mesmo porque o Borges não tem idade do Rangel. Né? Sim, ele vai pegar ainda... A idade do Borges, tal. Ele vai perder um pouquinho da barriga que ele ainda está. E outra coisa, ele vai pegar ritmo de jogo. O que está faltando para o Borges é ritmo de jogo. Ele deu entrevista no último jogo falando que não lembrava quando ele tinha jogado 90 minutos. Uhum. Então, quando ele pegar ritmo de jogo de novo, ele vai evoluir. Mas ele não vai ter a batalha que tem o Vitor Rangel em campo. Quem vai ter que batalhar quando o Borges estiver em campo, vai ter que ser o Osman pela direita, vai ter que ser quem jogar pela ponta esquerda. Esses caras vão ter que correr mais ainda para compensar a falta de corrida do Borges. Mas, em compensação, se jogar na área para ele em condição, é gol. Eu acho que... Bom, nós somos bem servidos de atacantes, centroavantes, né? Esse jogo hoje foi meio junta-junta, a gente foi perdendo jogador durante a semana, aí perde em treino, aí o Juvenil juntou o que tinha, fez aquele mexidão e tocou o bonde, né? É, o que tinha foi suficiente disso, pra ganhar só de 2-1 do Galo. Não, cara, mas eu acho que não foi um junta-junta esse não, cara. Eu acho. Ah, Marinho, ele foi perdendo o jogador, perdeu o Rangel agora, mas, por exemplo, hora. Não é junta-junta. Ele é que é pra isso, né? Tá, mas não é junta-junta quando você perde um Rangel e tem um Borges. Você perde um Tony e tem um Claudinei. Então não é bem assim um junta-junta. Então, se perdesse o João Ricardo, você tinha o Leal. Quer dizer, não é um junta-junta, é o que sobrou. Não, a gente tinha boas opções para entrar em campo, cara. Não, e outra coisa que a gente tem que lembrar também é que o povo fica nessa falação de jogou com isso. O Atlético jogou com o titular hoje. Só o Prato que no primeiro tempo eles resolveram poupar, no segundo tempo, quando viram que o bicho tava pegando, colocaram o cara. É o seguinte, quando o América for campeão, vai ter algum asterisco falando que o Atlético perdeu com o time misto? Eu não vejo, quem perdeu foi o clube, não foi o time misto, não. Não, ele não teve misto. O que entra pros anais... O que entra pros anais da história é que o América venceu o Atlético, velho. No teste eles falaram que era time reserva, não era o time de mulher do Atlético, não. Foi o clube que perdeu, não foi o elenco. O elenco misto ou não, é elenco deles, Outra coisa que eu queria falar. O time misto ganhou do Atlético hoje também, né? Porque a gente tava todo salcado também. Uhum. Outra coisa que eu queria falar antes das votações aí é do quanto a nossa zaga hoje conseguiu defender bem uma arma do Atlético que é poderosíssima, que é o lance de bola cruzada para os zagueiros do Atlético. É um lance que todo mundo sabe que eles fazem esse lance, principalmente com o Leonardo Silva. Pouquíssimos times conseguem parar. Hoje a nossa zaga foi perfeita parando. Jogou muito bem. Foi a questão do Borges lá segurando o Leonardo Silva também não poder descer tanto. Então, no ataque. Não, mas escanteio ele desceu, tanto né? Escanteio e falta. Escanteio e falta ele descia. E a gente conseguiu anular. Foi a junção das duas. O Leonardo Silva desceu menos por causa do Borges, mas quando ele desceu também a zaga estava lá e não deixou ele fazer nada. Entendeu? Eu acho que a zaga da América é de parabéns. Tá, jogou direitinho. Bom, vocês querem já a votação? Vocês querem mais algum detalhe da partida? Tem alguma colaboração aí de alguém? Palpite? Não, eu acho que já tá dando a nossa. O término também já está começando a apertar. Não, vamos já para os especiais, os colatinas e os balas, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo colatina. Eu tô quase chutando que vai ser unânime, mas vamos lá, começar pelo convidado Ramon. Cara, eu vou votar no Corneta porque, velho, Faustão não dá, né, cara? Não dá. Vou votar no Corneta. Peraí. Nós estamos votando em Colatina, é isso? Isso, então, tá. Corneta. Corneta. É o cara que arranja patrocínio, divulga. Eu voto no Guerreiro. Não só pelo pênalti, mas o Guerreiro não estava saindo. Tá, na saída de bola ele estava um pouco nervoso, não estava funcionando legal. E na marcação também não funcionou legal. O Guerreiro não fez uma boa partida, não. Não vende, mas o América tem ganhado e isso tem feito a gente não prestar muita atenção na atuação do Guerreiro. Mas hoje, mais uma vez, eu não gostei. Guerreiro... que o Guerreiro é um cara para estar no elenco e tal, mas para a Série A vai ser. É, hoje, ele aguenta, não. Hoje eu não achei legal, não. Eu voto nele. Corneta. Eu não iria dar o Colatina para ninguém hoje. Achei esse bacana. O time mete 2-0 na cachorrada. Uhum. Merece. Mas o pênalti realmente foi de uma infelicidade. Igual o jogo passado que ele entrou. Os poucos minutos que ele ficou no tempo, ele já deu patinada. Vai o Guerreiro de novo hoje. Muito bem. Então o Guerreiro está com 2 votos. O Corneta está com 1. Rapaz, teve o pênalti, né? Eu tava querendo dar pro Brian. Não, mas o pênalti eu foi. Eu não gostei do Brian hoje, mas o pênalti realmente foi. É porque o pênalti não teve resultado contra o América no final das contas, né? Mas poderia ter tido. Poderia mas ter aí... tido, mas. Mas a gente não pode contar com isso, né? Porque gente, o João não vai defender um pênalti todo dia. Não, mas pênalti não é gol. O Rony não vai bater o pênalti. Mas a chance. Eu vou com o Guerreiro então também. Pronto. Vamos deixar o Guerreiro então. Mas eu não gostei nada do Brian hoje. É sobre o Colatina também, no início do jogo, com 30 minutos, sei lá, eu pensei, nó, hoje vai ser o Bastos contra o Bastos. Bicho, mas esse cara depois, ele errou, tecnicamente ele erra muito, ele faz jogada que ele tem que passar, ele tenta driblar e aí perde, é aquela avacalhação de sempre. Mas esse cara tava numa vontade, tava dando um tanto de carrinho, tava brigando pela bola, que eu pensei, não posso dar o Colatina para um cara desse, depois, porque o cara tava numa vontade absurda. Depois do primeiro gol para a América, ele tava muito displicente. Depois que ele deu aquele cabeceado que caiu a bola para o Danilo, ele melhorou demais. Mas o Barco vem melhorando. E vendo, né, o replay, a cabeceada que foi para o Danilo... Sem querer. Foi... Não, cara, eu achei intencional. Ah, não achei, não. Eu achei que ele deu uma olhadinha para o Danilo e não sei... Não foi tão intencional, porque se fosse a intenção do Basso, não iria certo daquele jeito. Mas por isso que eu acho que não foi. Que ele viu o Danilo ali, ele viu. É. Eu queria. A gente acabou que esqueceu de falar do Rafael Bastos. Eu tive a impressão de que ele foi intencionalmente para cabecear a bola. Isso eu concordo. Eu acho que ele queria botar no meio da área o nome do Danilo. Eu acho que foi sem querer. Vou ter que rever o lance para ver se eu tenho essa mesma impressão que você. Sim. Depois eu vou até procurar saber. Mas acho que o que ficou de bom na atuação dele foi a vontade. Ninguém pode reclamar disso hoje, não. O cara tava com vontade. Não, pois é, mas para mim vontade não exime ninguém de Colatina, não. Mas enfim, teve o pênalti e o Guerreiro saiu vencedor. Mas você tá com um votinho aqui, Corneta. No, no, na corrida do ano, você ainda tá pontuando. Parabéns. Pô, o cara fez mó Sport TV, velho. O cara fez comentários Sport TV e ganhou Colatina. Eu também acho. Ano, irei querer receber o pacote na minha casa. Eu também acho injusto. Eu acho injusto, mas eu não posso. Não posso interferir na votação do Ramon. Por falar em Colatina, eu queria uma coisa que eu acho que ninguém reparou aí. Que? Ganhamos da cachorrada hoje. Hoje a gente não tá tendo participação da cachorrada aí, hein? No não programa. Tá, né? Que não isso, quero aqui. E agora não deu as caras. O Cruzeiro é verdade. Então, o cachorro que é no caminho da mudança, sabe? Teve participação. Tá quietinho. Cadê o pessoal? Todo programa fica latindo aí no meio do programa. Hoje estão caladinhos aí. Não, eles estão sacudindo o ombrinho assim. Não vale nada, é mineiro mesmo. Mineiro mesmo, não vale nada. Eu gosto de Libertadores, Vão pro bala da rodada. Vai ser unânime ou não? Eu não precisa nem votar. Precisa votar? Então vamos só cumprir o protocolo. Precisa. Vai lá, o Ramon. Danilão. Corneta? O Alisson. Eu voto no João Ricardo. Putz, não vai ser unânime, vai, João Ricardo. Sabe o que eu vou? O cara entrou machucado, velho. E o cara teve a disposição de falar, eu vou pro jogo do jeito que eu tô. Alguém bate de meta pra mim, eu vou desse jeito. Isso pra mim conta muito. Não, e sem contar que a atuação do cara, o cara pegou um pênalti, o cara teve uma outra defesa, que a bola tava indo no ângulo. Teve. Ele fez muito boas defesas. Mas fazer 2 gols na cachorrada, cara, não tem preço. É. Pra todas as outras, existe uma cercada. Corneta. Não, concordo bastante com o Alisson, mas infelizmente hoje é o Danilo. O cara mete 2 na cachorrada. Vem do banco. Vem do banco e mete 2 na cachorrada, cara. O cara entra no rabo de foguete. Hoje é o Danilo. Jogador. Eu concordo com você. Tem jeito, não. Acabou o jogo. Eu fiquei pensando entre o Danilo e entre o João Ricardo. Porque defender um pênalti é o mesmo que fazer um gol. Ele fez defesas ali muito importantes. Especialmente no segundo tempo. E acho que sim, ele estava concorrendo. Mas os dois gols de Danilo, o pacote de croquera chocolatado hoje é dele. Muito bem, encerramos aqui. Alguém tem considerações finais? Vamos fazer um bolão para o último jogo? 4-1. 7-1. Eu gosto da forma como você pensa. Oh, vai ser... O Givanildo vai montar uma retranca. Vai. E aí vai ter 3 bolas na trave do Atlético. O Atlético vai perder mais um pênalti e vai ficar 0-0. Tá, 0-0. Não, e vai morrer uns 4 americanos no coração. Eu espero não ser um deles. Vamos lá, vamos fazer o quadro. Atlético vai estar ganhando de 1-0 até os 48 do segundo tempo. Não, 48 não, porque o Alisson falou que ia morrer 4 americanos, não 4 mil. É uma boa torcida. Vamos fazer os 4 morreram, os 48 no gol de empate. Esse negócio de ganhar seu filho é chato demais, velho. Vamos parar com essa bobagem. Não, gostoso, não, é de Ramon. Ramon, mas é o negócio, você dá o doce pra cachorrada, que eles vão comer, você tira, velho. Não quero dar doce, não. Frustração. Não, eu quero dar outro. Imagina. Eu quero dar um chocolate, entendeu? Chocolate é doce, não. Ramon, o cara já perdeu o rumo de casa hoje, imagina perdendo o mineral. Aqui. Pera aí, antes da gente ir embora, pela ordem, espera aí. Pera aí, pode ser que o quê? Aumentar seu palpite? Não, mudar o meu palpite. Pode. Eu quero 6-1, cara, porque eu tô com inveja das Marias, velho. Eu quero 6-1 na caixa. Não, 7-1 você vai poder zoar os dois, só. Olha que isso, não muda agora não, fica com 7-1 que é melhor. Eles vão achar uma goleada de 9-2 em cima da gente, viu? Cuidado, hein? Não, preocupa não. Ninguém viu essa goleada. Uma última lembrança. E quase que a gente desliga, porque o jogo foi bom, né? Mas quase que a gente desliga sem mencionar. Parabéns ao América pelo seu 104 anos. Eu não sei falar isso em ordinal, né, Fidel? Por que você falou? Não sei por que. Começou, já vi que é da quarto ano. Axé, centésimo e... Quarto ano. Fudeu. Mas centésimo... É, que coisa horrível. Enfim, parabéns para o Coelhão. Eu não gosto de efemérides assim quebradas, eu gosto de múltiplos de 5 e 10. Então, ano que vem a gente comemora mais efusivamente. Mas estamos aí, são 104 anos de história. O América não é qualquer time. O América é um time que tem tradição pra cacete. E vamos começar o segundo Deca no próximo domingo. É isso, senhores. Deem seus América, obrigado simplesmente por existir. Simplesmente por existir. Henrique, queria mandar um abraço pro... Ah, você vai fazer uma rodada. Então, eu já iniciei. Pode ir, vai foda. Queria mandar um abraço pro pessoal do fórum da Vacoelhada, o Careca Americano, o Johnny, eles sempre estão ligados aí, sempre escutam. Maravilha. Cornetinha? Morreu? Eu acho que sim. Bom, a gente volta pra missa de sétimo dia no próximo domingo, então. Obrigado, não vai ter missa, velho. Nós vamos beber o morto. A gente volta, programa na semana que vem, pelo horário do jogo, que é 4 horas. A gente deve fazer o programa também 2 horas depois do jogo, deve ser 8 horas de novo. Posso despedir? Ressuscitou! Opa, aleluia! Deixa eu despedir? Vem em mim, Cornel. Tem muita gente, uma boa noite, uma boa semana, não usem drogas. Gostaria de mandar um abraço. Meu pai e minha mãe pra você. Ih, rapaz. Morreu. Agora morreu. Agora foi. Foi o Thiago Luiz, né? Agora vai. Ressuscitou e morreu. Ó, vamos lá. Boa noite pra todos. Luiz, uma boa semana. Não usem drogas. Gostaria de mandar um abraço pro Cláudio da Loja do América. Boa, o Cláudio da Loja do América. Gente boa pra caramba. O fanfarronômetro agora explodiu, viu? Boa noite, galera. Não, eu vou encerrar, não vou deixar ninguém falar mais porra nenhuma, não. Boa noite, todo mundo. Fica quieto. Acabou a estreia. Agora acabou. Não vou falar. Boa noite, galera. Até mais. Semana que vem, estamos de volta. Falou.